Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Kaiten Wahreva! Podcast Wahreva começando, senhoras e senhores. E no canto direito do ringue temos o senhor Thiago Moura. No canto esquerdo, pesando 557 quilos, senhor Luiz Modeste. Test your mind. E o árbitro da partida, senhor Zenon. E jogo de luta não é jogo. Então, olha só. Hoje vamos falar sobre o MMA, não é isso, Moro? Você está empolgadaço para gravar esse podcast? Eu só falo sobre esporte, MMA não é esporte. Como que a gente faz um podcast de luta que o Moura se interessa em participar, hein? Só se for de jogos de luta. Então estamos aqui hoje, eu sou o Freud, como vocês já devem saber, se vocês ouvem essa bagaça sempre. E vamos falar de games de luta, desde os mais antigos, dos mais toscos aos mais recentes, né? Todo mundo curte, né, cara? Jogo de luta, porrada, aí pode comer legal. Aí é esporte, certo, senhor Moura? Com certeza, é esporte. Aí exige raciocínio. Como é que faz o Ryu, pra... ele recita Kafka. É, né, isso aí. Do... Cara, eu tô me sentindo provocado, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos começar dos primórdios de jogos de luta, né, cara? Bicho, o jogo de luta que eu lembro mais antigo de todos, as pessoas geralmente não lembram desse, mas é o boxe do Atari, que o boxe do Atari, ele já tinha o conceito de você sair na porrada com o cara do teu lado ali. Era muito tosco, mas era muito legal, cara. A primeira sensação que eu tive, assim, de você estar lutando um contra o outro ali, de ficar aquela disputa, aquela competição ali que envolvia uma porrada virtual, era com o boxe do Atari. Mira no nariz e bate. Simples. Dá mais ponto. Mas, cara, tem que ter muita imaginação pra ver jogo com aqueles braços abertos com luva e uma bola com um quadrado na frente dizendo que é nariz. Né? Era maneiro que tinha pontuação diferenciada, rapaz. Se você acertasse no meio do nariz, eram dois pontos. Se você acertasse na lateralzinha assim, era um ponto só. É, acertar na luva era clinch. Sim, sim. E quando tu conseguia colar o cara no canto do ringue, fudeu, né, cara? Aí tu... Um abraço. Já era. Cara, e por pior que parecesse, na época agora, acho que pra você, pra quem estiver vendo agora, parece ridículo, mas o som parecia de porrada, de boxe. Não parecia, isso era a tua memória afetiva trabalhando aí. Cara, pode ser, não duvido. Nessa época também tinha um de karatê, cara, que eu lembro. Mas aí já era no Flipper, né? Não, no Atari, tinha o de karatê que você dava a posição do chute. Você tinha só a grande opção era onde acertar, em cima, embaixo ou no meio. Mas o chute era o mesmo único botão. E no Flipper também, né? Tinha alguns jogos, eu lembro que tinha jogo de boxe no Flipper, tinha outros jogos também já de luta no Flipper, né? Tinha de luta, que o Thiago vai falar que não era luta, que é da WWF, também tinha. Ah, não, mas se é no Flipperão, é luta. Daí. Tinha do Karate Champ, quem não lembra do Karate Champ? Que era uma máquina que, em vez de botão, tinha alavanca. Duas pra cada cara. Se você não lembra, a Pin vai lembrar, que é do começo do Grande Dragão Branco. O Van Damme luta isso com o cara que faz o ogro dos nerds, que é o Jackson. Ele se prepara pra luta jogando o Karate Champ, isso. É sensacional. Eu tenho isso no meu iPod hoje. Um dos primeiros jogos de luta, tô avançando um pouco no tempo aqui na nossa conversa, mas um dos primeiros jogos de luta, assim, que me deixou, cara, muito, muito puto, assim, que eu não conseguia terminar aquela merda, era o Pit Fighter. Sensacional. O primeiro jogo do Van Damme, todo mundo falava que era Van Damme. E era um joguinho tipo com pessoas, recortes de pessoas reais, tipo Mortal Kombat. E era tipo briga de rua, assim, os caras brigavam em fábrica. Tinha uma guria filha da puta que dava uma facada muito rápida. Eu lembro que a galera dava facada, a galera que tava em volta jogava caixa. Isso, aí, é. Se empurrasse pra perto da galera que tava ao redor ali, eles se empurravam de volta, ou te segurava, porque umas vezes segurava. E tinha a famigerada pílula verde que te deixava invencível. Eu acho que o segundo ou terceiro carinha era um gordão, cara. Era o Tai, não, o Buzz, que era o lutador de wrestling. Que ele pegava o cara e batia, né? Isso, é. Nossa, cara, muita raiva daquilo lá. E o cara parecia o vilão do filme do Mad Max, o cara do final, que era um gordão com máscara do Jason. Cara, tinha um gordão de fralda, cara. Agora que eu lembrei. Simona, filho. Não, era tipo, o cara parecia o Hagar do Final Fight, assim. Só que ele usava uma fralda branca, era ridículo, era fetichista o jogo, cara. A guria era uma piranha, cara. Tinha um cara que ele usava, esse aí, eu acho que era esse aí da sunguinha, ele usava uma máscara de couro, de látex, um negócio assim. Não era do final que usava essa máscara? Não, mas tinha, eu lembro dos lutadores que eram selecionáveis, que era um de wrestling, que usava uma calça colã. Aí tinha o Tai, que era o Van Damme, que lutava meio Muay Thai, e tinha o Bruce Lee, genérico lá, que lutava Kung Fu. E o jogo era muito tosco, mas parava o fliperama, cara. Parava todo mundo pra ver o jogo. E fizeram um filme disso. Ah, você tá de sacanagem. Então um filme de luta, desses filmes de luta B, assim, que é com o Steven Bauer, que fez o Scarface, e com o Scott Adkins. Meu Deus, fizeram o filme do Pit Fighter, eu não sabia. Atenção, senhores ouvidos, a palavra de hoje é Van Damme. Conte quantas vezes o Modeste fala a palavra Van Damme. Rapaz, eu achando que a Pinha era a maior Van Damme Zete da história. Cara, eu tinha pôster do Van Damme no meu quarto, cara. Eu fui ver na estreia, não. Ver o Jogão Branco. Pôster do Van Damme fazendo espacate. Tinha! Então, eu peço encarecidamente nesse momento que, em homenagem ao Luiz Carlos Modeste, a música do Ajabu, a música que você tá me dando. A trilha sonora de Bandana. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Ajabu, Ajabu, fazer zumbi na cama e gemer sem sentir dor. Eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu ia conhecer duas pessoas que são fãs do Van Damme, cara. Eu parei de levar o Van Damme a sério naquele filme que ele tem que impedir uma bomba de explodir no estádio do Pittsburgh Penguins lá. Ah, que tem uma cena que ele enfia a mão do cara no óleo quente, fervendo. É o único filme, é o primeiro filme dele que ele não faz espacate. Morte súbita, esse mesmo. Que ele foi no Joe, que ele foi no Gugu lançar esse filme, eu fiquei com vergonha alheia. Ele espancou um cara vestido de mascote do... Isso. Time de cara, mas o homem ali, quando o Gugu ficou apontando pra ele, ele fica duro. Se for pra colocar dos meus filmes prediletos até hoje, tem Kickboxer, Desafio do Dragão, quando ele luta com o Tong Po, cara. Eu não sei quantas vezes eu vi esse filme, cara. Acho que em um dia eu vi 3 vezes. Tá, mas o podcast não é Van Damme. Porque eu joguei com o Van Damme no jogo do Street Fighter, The Movie. Mas vamos voltar aos jogos de luta aí. Cara, antes da febre Street Fighter 2 Turbo, teve algum outro jogo assim que a gente não pode deixar de citar? Double Dragon. Era beating up, né? Não é luta, tá? É, certo. Mas tem, de porrada tem vários assim que é beating up, né? Que é aquele plataforma que a gente chama, né? Pra mim era joguinho de fase, né? Pra mim também. Quando eu era criança, os amigos falavam assim, né? Tipo, mas é de luta ou é de andar e bater nos carinhas? Exatamente. Diferenciava assim. O mais legal é que com o tempo, né? Com o avanço dos jogos, os caras começaram a botar uma opção plataforma em jogos de luta mesmo, cara. Eu lembro que tinha alguns jogos que os caras faziam isso. O jogo era de porrada, né? Um contra o outro. Mas aí tinha uma opção arcade que eles chamavam, que o cara ia dando porrada, simulando um plataforma toscão, né? Porque não é a mesma coisa, né, cara? Tem um jogo de plataforma do Mortal Kombat, cara. O Zero. Lixo. Monkey Shaolin, né? Assim. Lixo. É, não tem como o cara querer adaptar, não é a mesma coisa, cara. O jogo de plataforma é o jogo de plataforma. Tem que ser bem feito visando aquilo ali. Cara, mas você falou dos jogos antigos, antes de Street Fighter 2, quem teve o desprazer de jogar Street Fighter 1 sabe como era ruim aquilo. Street Fighter 1 eu só ouvi falar por lenda mesmo. Eu nunca vi na minha frente assim. Então, compra o Capcom Collection 1 pra PlayStation 2 que tem. Não, obrigado. Street Fighter eu sempre achei que tinha começado no 2. Tirei Street Fighter, o primeiro Street Fighter é Street Fighter 2. Nossa. Champion Edition! Aquela Champion musiquinha clássica que tem que tocar agora. O mais legal é quando o cara morria que dava aquele assim. Aí batia no. Parece que tava gritando. Nada. Cara, juntava nada divertia mais a minha galera do que juntar todo mundo e ir pro fliperama. A gente fez. A gente criou o Não Admito. O cara que perdia colocava o Não Admito e tinha o carro continua e até perdeu outro. Só que outra coisa que rolava, não sei se rolava no fliperama de vocês, mas. Peraí, como que é? O cara perdia e continuava jogando? Ele gritava Não Admito e colocava outra ficha. Que ele tinha de uma ficha, assim, não admito que tava continuando. Ele dava um piti e botava outra ficha. E aí mas, o cara que tava esperando tinha que esperar. Se fudia, exatamente. Mas não e deu o piti, aí pronto. Eu não sei se acontecia no fliperama de vocês, se você tá querendo jogar sozinho e tal. Aí vinha o cara, metia a ficha pra entrar contra. Sabe quem é que fez isso comigo? Rogério Flauzino do JQuest fez isso comigo. E você bateu nele, claro. Não, eu perdi. E tem fotos disso. Aí, o pior de tudo não foi isso, cara. O pior de tudo foi ele te ganhando e depois foi cantando. Fácil, extremamente fácil. E o legal do Street Fighter é que começou com o 2, mas nunca, tipo, nunca chegava o 3, né? E daí saía outro Street Fighter 2.5, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Extra, 2.5 Turbo Extra Mega, 2.5 Extra Foda. Aí saiu o Super Street Fighter 2. E aí foi tudo de novo. Super Extra, Super. Exato. Mas vamos lá, os personagens favoritos de vocês aí, Moura, quem é que gostava mais de jogar? Ah, o Robbio, né, cara? O cara sempre jogava com o Ryu. Mas eu gostava de jogar com o Blanca, cara, que dava pra fazer aquelas coisas de apelar de dar choque, tá ligado? E era fácil de fazer, porque era só apertar um botão só. Cara, mas eu gostava muito de jogar com o Honda, cara. Exatamente o que eu ia falar, porque só sabe apelar que jogava com o Honda. Porque o Honda era muito maneiro. Cara, pelo prazer, cara, quando tu conseguia encurralar o cara e dava aquela abraçada, cara, que ele ficava dando aquela monte de porrada ao mesmo tempo, o prazer de encurralar o cara e acertar aquela porrada era muito maneiro. Ah, é verdade, isso era maneiro. Mas eu vou dizer pra vocês o porquê os prós do Honda. O melhor antiaéreo era do Honda, que era o soco forte, que ele dava. Isso, ele pulava e dava uma porrada assim. O melhor antiaéreo. Não, antiaéreo que você tá parado, o cara tá vindo de cima. Você dá o soco forte, ele dá karatê. Pega qualquer golpe que vem de cima e tira. A joelhada dele era muita pelo quando você agarrava com o chute, tirava muita energia. E o Honda conseguia fazer combo na época que não tinha combo no Street Fighter. Você dava um tapa em cima, um embaixo e já ia apertando os socos do meio. Ele já ia sair do exatamente, esse era o golpe que eu dava direto. É, cara, e o Honda era a redenção dos gordos. Eu lembro que chegava no fliperama gordo, todo mundo me olhava, pegava o Honda e ninguém me tirava da máquina. Eu tinha sérios problemas de coordenação com meia-lua, né? No controle. Aí por isso que eu preferi o Mortal Kombat, que era tudo dois pra frente, dois pra trás. Ah, como é que você fazia o Fatality do Sub-Zero sem meia-lua? Como não, é que não fazia, né? Era que nem o Moura. Hadouken! Cara, agora eu tenho que. Pô, os dois personagens mais escrotos do Street Fighter, cara. Dalsin. É o Dalsin e a Chun-Li. Chun-Li joga pra caralho. Cara, por que todo jogo de luta, cara, a mulher sempre tem que ser muito mais rápida, muito mais foda do que os outros? E dá pra ver a calcinha dela. É só pra tu ficar com aquela vergonha de puta, eu apanhei pra uma mulher, cara. Ah, não, ô Modesto, você não era daqueles que ficava dando pause na hora certa só pra ver o pacote, né? Cara, a gente ficava apertando os 6 botões na hora do Zangief. Que tinha um cara que ficava tocando uma bronha naqueles cantos. Aí a gente apertava esses botões pra acelerar, o cara ficava tocando bronha. Que merda. O Dalsin também era outro que era irritante, querido. Yoga Fire! Yoga Flame! E aquelas pernadinhas de longe, cara. Puta, não conseguia chegar perto, desgraçado, cara. Aquela rasteira que atravessava a tela inteira. É, puta, que merda. Ah, aquilo lá o Vega fazia também. Filha da puta, mas é aí que tá. Agora a gente vai chegar nos chefes. A apelação era quando o Sagat acertava o Tiger Robocop dele. Tirava metade de energia da puta. Ele ficava dando Tiger Robocop baixo, Tiger Robocop alto. Aí quando você pulava pra tentar desviar, ele te dava um Shoryuken na cara. Então, aí tá, você trocou as bolas. Ele tava dando. O Tiger Robocop é o Hadouken, é o Shoryuken. Ah, é o Tiger. É só o Tiger, que era em cima e embaixo, você chegava perto e dava Tiger Robocop. Tiger! Aí tinha que pular pra desviar daquela bosta, aí ele te dava um Tiger Robocop no meio da lata. Mas o divertido era o nome que a gente dava, né, cara? O Ryu, dá minha lua pra trás e chuta. O Tatatugen. Repepugen. A gilete do Gui. Depois a gente abreviou pra dar o repep só. Oh, dá o repep. Como é que se chamava aquele chute do Guilherme? Gillette. A gente chamava de pente. Então me pergunta por quê? Porque ele penteava o cabelo. Dava como é que era o Alex Fu. Agora tem até a banda lá tocando o não sei quem fazendo, dando Alex Fu. Os moleques, quando eu jogava no fliperama, na casa de um amigo, que em vez de o Dalsin era o Macumba. Macumba! Ah, sim. Todo mundo chamava ele de macumbeiro. Pega o Macumba, pega o Macumba. Agora, cara, o Vega era o chefão que eu achava mais maneiro. Porque o Vega, você conseguia quebrar a arma dele, arrebentar a máscara dele, cara. Era tesão. Isso significa que sou gay? Significa. Era muito maneiro, assim. Tu sentia durante o jogo, assim, puta, consegui chegar nessa fase, assim, da porrada, assim. Agora, muda bem. Aí tu tava quase morrendo, aí tu conseguia quebrar a arma dele e te dava aquele espelho, assim, não, vou virar, agora eu vou virar. Quando ele subia na gradezinha ali, é que você pensava, agora fudeu, agora não. Cara, mas esse negócio de lutar com o Vega, ele só assustava na primeira semana. Porque depois você descobria que dá pulo pra frente e soco, quebrava aquele pulo pra trás dele, e você dando Horyug cortava o pulo da grade. Então, pô, lembra. O Vega era o mais fácil que tinha do chefe. Conseguia dar de propósito o Hoyugen, cara. Eu só conseguia dar o Hadouken de propósito. Aí o Hoyugen saía por acaso porque tava tentando dar o Hadouken. E o Ken? Ken era o inútil, né, cara? Todo mundo jogava com o Ryu, né? Não, pô, eu jogava com o Ken, ele era apelão pra caramba. Não, mas ele é a mesma coisa até o Super Street Fighter. Eles eram idênticos. Eles botaram o Hoyugen de fogo dele pra dar uma fodecida nele e ficou de fogo o Hoyugen dele. Exatamente. É. Mas eu sempre preferi o do jogar com o Sagat. Sempre dei final com o Sagat. Sagat era foda. Quando liberaram os chefões pra jogar, e o cara só jogava com chefões, hein? Cara, não, o Sagat tava liberado desde o início, cara. Não, desde o Champion Edition. Só no Champion Edition. Não, no primeiro ele era só chefão. Era só chefe. No primeiro você tem selecionável só o Ryu, o Honda, o Blanca, o Guile, daí embaixo era o Ken, achou o Liu, Zangief e o Dalsin. Nossa, decorei isso, caralho! É, eu também tô impressionado. Você viu o silêncio que se fez, que todo mundo foi impressionado. Cara, um outro copo que eu ficava puto era do Bison, cara, quando ele vinha com aquela onda lá que ele fazia. Oh, mas eu achava mais foda a pisão na cabeça, que a Chun-Li dava também, mas o do Bison era muito mais foda. Vocês lembram que eles trocaram os nomes? É que Bison era pra Tyson, né? Era M. Bison, M. Tyson. Daí, e o Vega era pra ser do final, e o Balrog era pra ser o espanhol. Mas eu prefiro falar que o Balrog é o boxeador, o Vega da Espanha e o Bison o chefe. Sim, é assim, a convenção mundial é assim, cara. É, desde que a Nintendo ia tomar que a Capcom ia tomar um processo do Mike Tyson, né? E depois liberaram mais quatro personagens que ninguém liga e ninguém jogava, né? Aquele da DJ, o DJ eu jogava bastante com ele, cara. Cara, eu não jogava nenhum desses quatro aí. No final ele dançava uma salsa ainda. Mas é que, Thiago, você não sabia dar Hadouken nem Horyugen. Você não conseguia fazer Horyugen pra trás. Eu sabia dar Hadouken. Sabia dar Horyugen. Mas você não conseguia dar Horyugen pra frente, imagina ir pra trás pra dar um chute no Feilong. Daí não ia. Ah, não. Dá Hadouken, Ryu! Dá Hadouken, Ryu! E aí chegou o Mortal Kombat. O Mortal Kombat tinha famigerado. Finish him! A degrada é que eu nunca consegui dar um mortal, cara, quando eu era mais novinho. Eu nunca consegui. Porque assim, era dois pra trás e defesa. Ou defesa e dois pra trás. Aí eu chegava perto do cara, dava defesa e dois pra trás, e ele se defendia e eu dava dois passos pra trás. Por isso que tá errado, defesa e dois pra cima. Foda-se. Aí ele dava defesa e pulava duas vezes. Cara, esses dias minha cabeça explodiu quando eu descobri o que é aquele carinha que aparecia na tela, assim, e ele falava. Ui. Lembra que ele é? Só falar Yupi! Não, ele fala toast. Toasty! Ah, é. Tipo, torrada. Mas qual que é o sentido disso? Não me pergunte, cara. Mas falavam que quando os dois apertavam start, você ia pra uma fase especial, né? Ah, nossa, mas isso aí também. Cara, dizia a lenda. O momento que eu descobri que lutar com o Reptile era de verdade foi. Nossa, cara. Eu lembro que pra mim foi parecia que eu tinha aberto as portas do paraíso. Assim. Era de verdade? Como assim? Porque era uma lenda. Jogar com o Reptile lá na parte de baixo do pit, lá onde tem os espetos. Aí era o seguinte, você tinha que fechar as três primeiras lutas com Fatality e a quarta luta daí é no pit. E aí você ia lutar ou com o Johnny Cage ou com o Liu Kang. Aí você fazendo dois perfect, dois flawless victory, e não dando, dando fatality, não jogando o cara pra baixo, você tem uma luta extra que é contra o Reptile, lá embaixo, nos espetos quando o cara cai. Caraca, mas você descobriu isso sozinho, cara? Não, descobri isso numa revista, Ação Games. Obrigado, Ação Games. Só que assim, ninguém conseguia. E o dia que eu consegui, foi, eu virei celebridade, cara. Pagaram Coca-Cola, viu? Eu era criança, o irmão mais velho do meu amigo, ele fazia o código pra gente dar fatality com um botão só. É, 944, né? Pra sei cima, lá. Um, daí, um, dois, três, quatro, dois, seis, quatro. Eu lembro desse código. Era ele que fez também. Vida não... depois disso, nesse tempo, se lembrar de tanta coisa. Não é que eu jogava muito, eu falei, cara, eu comprava um carro, cara, um dia que eu ia assistir. Mas e os favoritos de cada um aí, cara? Sub-Zero. Sub-Zero era o mais próximo de jogar com o Ken Kuriu que tinha no Mortal Kombat. É, porque tinha o macetão, né, do golpe do raio de gelo, né? É, e aí... todo mundo fazer... vai responder o Sub-Zero, né? E pra fazer o Fatality era fazer o Horyuki com o soco fraco, daí ele já arrancava a cabeça do cara. Cara, mas eu gostava de jogar com o Luke Cage também, que tinha aqueles golpes loucos. Luke Cage? Jogo é esse que você jogava, velho. Não, Johnny Cage. Gostava pela ele ser ridículo. Gostava de jogar com o Scorpion também, cara. Quando tu conseguia encaixar lá, era maneiro. De puxar o cara com aquele... Cara, mas o cenário do Mortal Kombat era muito tétrico. Dá um gancho e o cara cair nos espetos lá, era foda. Cara, e o chefão, esse... cara? Aparecia esse um do... touro no final, cara. O cara com seis braços, sei lá, quatro. E o Chan Tsung parecia um Sr. Raimundo. Nesse último agora, que saiu mais recente, pro PS3 e pro Xbox, tem um cenário que tem tipo um Beelzebul, cara, com um pentagrama no chão, e os negros fazendo uma reverência lá e tal, e os negros... O negócio ficou tocando, do mal. Tocando Hilarie, né? Tocando Hilarie de trás pra frente. São os Illuminati, cara, eles estão dominando o mundo. Ó, isso é mais uma prova da existência dos Illuminati. Illuminati no mundo inteiro, assim. No Rio Grande do Sul é uma divisão diferente, que é Illuminati. Eu gostava de jogar no Mortal 3 com o Rain. Porra, o Mortal 3 era legal com o Smoke. O Smoke era, o Noob Saibot também era apelão pro cacete. Mas a gente vai pular direto no Mortal 2, que foi também, porra, tinha pit pra cima, você jogava o cara... Não, pra... só tô falando do personagem que eu mais curtia jogar, que era o Rain. Mas vamos lembrar que o Mortal Kombat 2, quando saiu, foi a primeira evolução do jogo de luta, assim. Porque o Champion, o Street Fighter normal pro Champion Edition, a única coisa que mudou foi liberar personagem novo. Mortal Kombat 2 foi uma febre, porque mudou o uniforme, mudou o golpe. Teve o Baraka, que é um personagem muito foda até hoje. É, mas aí vamos falar de uma outra revolução que teve aí, não sei se vocês vão lembrar. O Virtua Fighter da SEGA. Nossa, era muito ruim. Era muito ruim, mas era maneiro pra caralho, cara. Porque foi a primeira vez que tu tinha o jogo em 3D, cara. Então você conseguia defender indo pro lado. Você tinha, pô, você pulava em cima do cara. Tinha aquele lance, você dava um especial dele que ele pulava em cima do cara. Né, mas depois. Sabe por que não ficou tanto na cabeça das pessoas, Freud? Porque logo depois, pouquinho depois, saiu o Tekken, que fazia a mesma coisa, era melhor. Sim, não, mas durou muito tempo, viu? O Tekken saiu bem depois, cara. O primeiro Tekken, não. O Virtua Fighter, por um tempo ainda, o pessoal ficava bolado, dizendo, caraca, que maneiro. O gráfico poligonal era qualquer nota, né, bicho? Era... O Virtua Fighter, ele saiu até, eu acho que tem até o 4 ou 5. Sim, teve vários Virtua Fighter. O Virtua Fighter tem o 5, que já saiu pro PS3, já. Nossa. Totalmente criativo. Tipo, né, cara? Que tinha o Jack e o Akira. O Jack era o Ken e o Akira era o Ryu. Ah, mas se a gente for lembrar, assim, tem o World Hero, que tinha dois samurais, um azul e um vermelho, que um dava tipo Hadouken e outro dava Shoryuken. Aí tinha outro que parecia o Bruce Lee, daí tinha o Rasputin, que agarrava com a mãozona gigante. Cara, eu tinha um jogo pra PC, estilo Virtua Fighter, chamava FX Fighter. Era muito maneiro poder jogar no PC um jogo de luta assim 3D. Cara, o gráfico conseguia ser pior ainda que o Virtua Fighter, era muito ruim. Mas eu acho que ele é. Eu desconfio que ele seja anterior ao Virtua Fighter, inclusive, cara. Cara, mas vocês falando assim, eu lembro da revolução que foi quando eu joguei o Mortal Kombat. O primeiro desses que saiu pra console caseiro foi o Mortal Kombat pra Mega Drive, depois só que foi sair o Street Fighter. E eu lembro da manha pra ter sangue no jogo, que era ACABABB. Falando que ele não fez mais nada na vida, né? Aí ele fazia o ho-ho-ho-ho-ho e aumentava sangue no jogo. E o Fatality do Sub-Zero, que era censurado. Cara, teve censura pra jogar Mortal Kombat em casa. Você tinha opção no jogo também de botar com sangue ou sem sangue? Tinha... No Super Nintendo, não. No Super Nintendo, o Mortal do Sub-Zero era diferente. Ele congelava o cara e quebrava o cara, como se fosse muito menos violento que arrancar a cabeça. E você não tinha opção de sangue no Super Nintendo. Só que o gráfico era melhor, porque o problema do Mega Drive é que ele não era um 16 bits mesmo. Ele tinha dois processadores de 8 bits trabalhando. O Super Nintendo, ele era o primeiro com 16 bits de processamento. Então, ele tinha um gráfico muito melhor que o do Mega Drive no Mortal Kombat e em todos os outros, assim. Mesmo o Street Fighter, quando saiu o Street Fighter pra Super Nintendo, era muito parecido com o Flipper, uma coisa que o do Mega Drive não era. Mas então, vamos lembrar de outros jogos aí. Cara, um jogo que eu lembro também no Flipper que fez um sucessinho assim, mas que chamava mais atenção, acho que pelos cutscenes que tinha lá, né, pela apresentação dos personagens e tal, era o Killer Instinct. Killer Instinct. Eu não lembro se era bom ou se era ruim, mas eu lembro que eu achava maneiro. Era legal, porra, tinha o Lobisomem, tinha o... É, tinha o Kilgore. Era tipo um predador com garra do Wolverine de sabre de luz, cara. Porque era muito apelativo o personagem, cara. Ele parecia um predador, mas ele tinha garras do Wolverine, só que eram garras de tipo sabre de luz, cara. E os caras misturaram tudo num personagem só. Tinha um cara que o cenário dele era num canyon, ele lutava com tipo uma colher de pedreiro. Aí tinha caveirinha com a espada. Tinha caveirinha, tinha um cara que espada era tipo um Apache, que era tipo um Apache. Eu lembro do cara de fogo só. É que tinha um elemental de fogo e de gelo. É. Tinha um Velocirrápido? Nossa, tinha um Velocirrápido. Tinha um Velocirrápido, é verdade, tinha um Velocirrápido. E tinha um ninja que lutava igual o Ken Ryu. Ele dava magia e Koryuki. O lobisomem era anão, né? É mesmo, o lobisomem era todo corcundão, né? Atarrancado. Mas, gente, vamos lembrar, estamos falando de fliperama, estamos falando de Street Fighter, vamos lembrar da grande revolução que foi poder jogar com os personagens do filme. Ah, só o Modeste que ficava bolado com isso, cara. Gastava 3 fichas por um crédito pra jogar com o Van Damme, cara. Pra bater no Raul Júlia, cara. Cara, é muito Van Dammezete, que merda, né, cara? Aí ele ganhava, penteava o cabelo. Quem? O Van Damme no jogo Street Fighter de Mundo. Ele ia dar um espacate, né? Quando... E tinha o tal de Sawaka, tinha o Sawada, sabe? Deus que diabo, era um personagem que não tinha no jogo nenhum. E só pra não perder o estilo Van Damme, Johnny Cage dava o espacate do Van Damme pra dar soco no saco. Puta. Aí todo mundo falava que era o Van Damme no Mortal Kombat. Tá, Hadouken, Rio! Vocês lembram daquele... Eu não lembro de ter jogado muito, joguei bem pouco, aquele Art of Fight. Eu ia falar desse agora, puta, do Robert Rodrigues. Não! Puta, era massa pra caralho. Robert Rodrigues, o diretor de cinema? Personagem, chama... Acredite que quiser, o personagem, se eu não me engano, é Robert Rodrigues, cara. Não! Ele, o carinho do Steven Seagal, ele tinha um rabinho de cavalo, assim. Não é Robert Garcia? Hoje é o dia dos... Tinha um Ryu e tinha o Garcia aí. E o Ryu dava o quê? Shoryuken e Hadouken. Todos, cara. E aí, no Fatal Fury tinha o Andy Bogart, o Terry Bogart e o de Muay Thai lá, que esqueci o nome. Ele pode ter sido os dois, não é? Tanto é que eles lutaram depois do King of Fighters. Mas era massa que no Fatal Fury você tinha uma outra coisa que você pulava de um lado pro outro. Você dava aquele passinho pro lado pra sair da magia e ele tinha uma profundidade. Você, tipo, tinha dois pisos, vamos dizer assim, dois níveis que você podia lutar. Então, às vezes, você dava uma voadora pra trás do cenário pra bater no cara, assim. E no Art of Fighting tinha o John também, que era um militar loiro de cabelo arrepiado, tipo o Gaio. É, tipo o Dami. Que depois ele apareceu mais também no King of Fighters. Mas o King of Fighters é legal você montar a tua equipe. É, King of Fighters você podia escolher 3, né? Exatamente, você montava a tua equipe e ia pra porradaria. Uns jogos muito loucos que eu nunca tinha ouvido falar, assim. E os brasileiros, cara, a equipe do Brasil eram uns caras, uns soldados meio mercenários, assim. É, eu lembro, né? Tudo com roupa camuflada, né? É, isso mesmo. O trio que geralmente eu jogava, assim, era o Joe Higashi, o Iori. Porra, você acabou de falar do Fatal Fury, pô. Andy Bogart ou Terry Bogart? O Andy. Só que o King of Fighters foi uma moda, assim, que pegou durante muito tempo, principalmente entre os otakus. E só que eu nunca joguei, cara. Nunca gostei. Quer dizer, já joguei, mas eu nunca gostei, assim, do King of Fighters, não. Eu não concordo que seja um jogo de otaku, porque a jogabilidade dele era muito boa, cara. E você tinha muita habilidade. Otaku não pode ver, então. Não, só otaku. Não, você falou que era só jogo de otaku. É só de otaku. Não, você falou que era só de otaku. Não é, pô. Era só de otaku. Aqui tinha campeonato nos eventos de anime que eu ia. Tinha muito campeonato de King of Fighter e muito cosplay de King of Fighter. Ei, mas a gente tá esquecendo de um importante dessa época. Na verdade, dois importantes. O primeiro foi o Darkstalker, que era o Street Fighter com os personagens de lobisomem, vampiro, zumbi. Pô, esse eu achava muito maneiro. Esse eu gostava pra caralho. E tinha o zumbi que transformava o cara em bola de basquete e enterrava. aquele da guitarra esse era mesmo. Muito maneiro. Esse, o especial dele transformava o cara numa bola de basquete e pegava ele numa... A Morgan é desse jogo, né? A Morgan, sim, o... Dimitri, que era o primeiro... Aí o lobisomem, nome, a Felícia, exatamente. E nessa mesma época saiu o que fez todo mundo parar, os caras foram, que era X-Men Children of the Atom. Eu ia falar disso, mas o Children of the Atom realmente era outro que era foda também, cara. O maior apelador era o Homem de Gelo, né, cara? Nossa, aquilo, aquela bola de gelo gigante aí. Filho da puta, aquilo. Eu, como era babaca, jogava com o Wolverine, né? Cara, e o Ciclope era muito viado, né? Porque o Ciclope tinha um raio que ele ficava de ladinho, assim, com uma... Ele dava umas posezinhas, né, cara? Ele tinha umas posezinhas, entregava foda, velho. É, mas o Ciclope era foda porque o Ciclope dava gilete do Guile. O Ciclope tinha um macetão, né, cara? Que você acertava... Quando você pegava o cara e acertava um raio, fudeu, né? Que aí você corria e dava aquela manchete de vôlei no cara. Isso. Aí acertava raio manchete, acertava raio manchete. Cara, mas a Pelona era aquela... Puta, como é que é o nome daquela mulher com um monte de braço? A Espiral. A Espiral, porque ela virava todo mundo, cara. Aquilo era sacanagem. E aquele monte de espada, ela fazia umas 6 espadas, jogava umas 6 espadas. Pois é, aí complementando, depois veio o Capcom, como é que é? X-Men? Marvel, é, na primeira veio o Marvel Super Hero. Ah, primeiro veio o Marvel, teve o Marvel Ferreiro, que era artesão pra caralho, mas jogar com Homem-Aranha era muito foda, jogar com Homem de Ferro. Ele gostava de jogar com Homem-Aranha. O Homem de Ferro também era apelão. O Hulk, mas só que não adianta. O mais apelão era o Fanático. É, o Hulk era lento pra caralho. O Fanático que ele tinha de lento, ele tinha de forte e ele não tomava porrada, ele não tinha dano. Ah. Ele tinha dano, mas não parava. Mas o Fanático era muito apelão, cara. Muito fácil falar. Deixa cara, mas o Homem-Aranha era foda demais. Tu ficava só dando pulo e acertando aquela teia. Até tu encher especial. Aquela teia que grudava e girava assim, sabe? Me andou pra trás e soco médio. E o mais maneiro era o Proton Cannon, cara. Quando tu encaixava, pegava o Homem de Ferro, tu encaixava o Proton Cannon, era muita apelação, cara. E eu não sei se vocês lembram, saiu alguns anos antes do Desafio Infinito. Então veio um spoiler, filha da puta, que me trouxe. Agora das joias, né, do Infinito. Exatamente, do Desafio Infinito. Então, pô, o uniforme do Homem de Ferro tava diferente. Quando saiu aqui, o uniforme do Homem de Ferro era branco com vermelho. É, tudo porque aqui era atrasado anos a cronologia, né, das histórias, né? Daí o Hulk tava inteligente, verde. A gente, ué, que isso? Como é que você sabia que ele tava inteligente? Porque ele falava... Ele citava a Kafka antes. É, ele citava a Kafka antes. Ele e o Minotauro, eles ficavam citando Heidegger e Gier. Mas era muito maneiro, né, cara? E aí depois eles misturaram, né, os personagens do Street Fighter e X-Men versus Street Fighter, lembra disso? E tiveram que dar um boost fudido nos personagens de Street Fighter pra ter jogo, né? Sim, sim. Aí o Z deve ter se realizado que finalmente ele podia jogar com o Gambit. Ah! Vou falar pra você que eu detestava o Gambit nesse jogo, cara. Mas a vampira era legal, cara. O Ryu dava um Hadouken da tela inteira, né? Aham. O Hadouken pra Tokeno. Aí eles começaram a botar também no Street Fighter Akuma e outros personagens mais apelões também, né? Ou aquele super Akuma. Akuma apareceu no X-Men vs. Fighter. É a Cyber Akuma. Isso, filha da puta, horrível. Não, mas tinha o Super também, que era aquele... Ah, não, o Super era do 02. Era o 02 e 03. Não, que é um Akuma mais foda ainda do que ele era. É que a gente não falou também do Street Fighter Zero, que foi a grande mudança do Street Fighter, né? É, que finalmente os gráficos mudaram no Street Fighter Zero, né? E viraram anime. É, eu gostava de jogar Street Fighter Zero. Eu jogava melhor no Street Fighter Zero do que nos antigões. 03 pra mim é o melhor até hoje. Não tem pra bater o 03. Não, o melhor até hoje é o de rodoviária, aquele que você parava no ar, dava o Hadouken que ficava. Você apertava start e mudava de personagem durante o jogo. Exatamente. O Zangief dava giro e pegava fogo em todo mundo. Esse era o melhor Street Fighter de todos, né? Eles tentaram fazer uma versão pra Super Nintendo que era o Hyper Street Fighter Turbo, não sei se vocês lembram disso. Hyper Street Fighter Turbo drogado. Que eles deixaram acelerado o jogo. Era uma bosta, cara. Exatamente, cara, era o Street Fighter com cocaína aquilo. Sabe uma coisa que eu detestava no Marvel, no X-Men vs Street Fighter, é que tinha aquele monte de personagem, tinha tempo pra escolher. Uhum. Aí aí você tava lá mudando, tal, acabava o tempo e, pô, escolhi o Zangief pro seu. Caralho, não, meu. Você tá reclamando disso? Cara, no Marvel vs Capcom 2 tinha 58 personagens pra escolher, cara. Por que não, mas depois... insistem em botar aquele Shumagorá, cara, como os personagens? Quem é esse personagem? Cara, ele foi vilão de uma história do Thor. Eu queria saber por que pegar esse personagem. Que... Eu acho que ele era vilão ele do tá Doutor em Estranho. Todos esses jogos. Ele era vilão do Doutor Estranho, eu acho. Uma porra assim. Ah, eu li uma história do Thor contra o Shumagorath, mas tudo bem. Enquanto isso, na sala de justiça, a DC tinha o Justice League Task Force, que era um jogo de merda. O Superman cabeludo, caralho. O Superman cabeludo. Se eu falar que eu tô vendo um vídeo disso aí agora, nesse exato momento. Como é que o Flash não ganha todo mundo? Cara, esse jogo era muito ruim, bicho. Era horrível. Nossa. Mas desse aí saiu vários desse tipo genérico, assim. Nossa, saiu um monte. Eu lembro que tinha um da Tartaruga Ninja, assim. Eu lembro que teve uma versão do Golden Axe, que era jogo de luta, que era o Golden Axe 2. O Batman Forever tinha a parte de luta, que era. Você podia escolher o Batman, o Robin pra lutar, Robin com mamilo, o Batman com mamilo. Do Super Nintendo tinha um. Feliz que eu não lembro disso. Cara, outro jogo que eu gostava bastante era o Soul Calibur. Soul Edge, Soul Edge, depois virou Soul Calibur, e aí, até hoje tem, né? Mas eu gostava do primeiro mesmo, cara. Do exatamente. Soul Edge, que tinha o Rock, era tipo um bárbaro com um machado, cara. Era sim, muito mas você chegou a jogar o Edge Master Mode, que é uma historinha muito tesão, assim, de ir acompanhando? Era tipo de plataforma, não era? Não, você tinha uma história que ele ia contando, e aí cada parte que se parava tinha um duelo. Mas esse duelo tinha as coisas, tipo, você não podia bater no Roarang fazendo tal coisa, ou bater no na Sofitia fazendo outra coisa. Ah, não lembro. Era assim, o Ed. Bom, esse era só pra quando era Soul Blade, que era a versão em inglês, que Soul Ed era em japonês os textos que pareciam. Eu jogava do Soul Ed. Que era em japonês os textos, né? Aí é impossível jogar o Ed Master Mode. O Soul Calibur eu joguei pouquíssimo. Acho que o último jogo do Soul Calibur foi o 5, quando eu tinha o Xbox. Eu jogava o Soul Calibur, cara, na casa de um colega meu que tinha videogame, não lembro qual videogame, não sei se já era PS2, não sei. Mas, cara, ele ficava puto comigo que eu usava o Lizardman! Ele dava pra caralho, mas eu botava o Lizardman e ganhava dele, ficava muito puto, cara. O Pato Vingador, que já participou do um podcast nosso da Copa. Mas o do Soul Edge mesmo, do Play 1, a gente jogava, às vezes, ficava jogando RPG até umas 4 horas da manhã e depois ia jogar um pouco de Soul Edge pra desbaratinar. Uma amiga minha que nem pegava direito em controle de videogame, pegou a Seongmina, que tinha uma lança gigante, e ganhava todo mundo, que é uma filha da puta, cara. Cara, os gráficos eram muito legais desse jogo. E o final, que você podia ter finais alternativos. Eu lembro do final do Samurai lá, que eu esqueci o nome agora. Você tinha que desviar de tiro. Roarang, eu acho. Não, Roarang é do... Roarang é do Tekken, que era o que eu jogava papelão. Eu jogava também com ele. Eu jogava com Ed Gordo. Ed Gordo é o Skindin, a gente chamava ele de Skindin. Porque todo mundo ficava Skindin, ele fazendo capoeira. Porra, bota logo o Skindin, vamos jogar com o Skindin. Aí botava o Skindin. Aí ficava só aquele macete do cara, se abaixava, né, e dava aquela cabeçada, né. E o povo começava a rodar, e dançando e rodando. tinha aquele que era alavanca pra trás e bolinha como maluco. Exato, né? Esse que eu fazia. Mas o cara que sabia jogar com o King, aquele... O King era um filho da puta. Que quebrava inteiro e você não conseguia fazer nada na luta. Cara, o King era muito viado, né, cara. O cara parrudão com uma cabecinha de tigre. É máscara, é lutador de pro wrestling japonês, pururezo. Eu preferia pensar que ele era tipo o Lion Man, tá ligado? Mas o mais maneiro de todos era o Law, cara. Que tu botava aquela roupa do Bruce Lee. Era Bruce Lee. Muito foda. Não, tinha o Jack Chan também, não tinha o Jack Chan? Era o Lei. Mas eu gostava do Roarang, que ele lutava taekwondo e dava pra dar um monte de chute no cara e acabar com o life do cara só. Ele ficava batendo ele, balãozinho com os caras, né? É, embaixadinho com o inimigo, combate, cara. Vocês falam era isso? Muito bom. Mas fazer... o Law também ficava dando aquela voadora que tu acertava o cara 20 vezes. Ah, é, o Law também. Cara, mas o Law era aquela voadora, né? Eu achava mais legal o Roarang, que era aquele chutinho de taekwondo, assim, que ficava tipo fazendo embaixadinha com o cara mesmo. Ele tava chutando a nuca do cara, né? Exatamente. Mas vocês ficam falando disso, eu gostava do Paul, que com um soco matava. Pô, era foda. Quando tu encaixava aquele soco também, era um abraço, né, cara? Eu não gostava do Kazuya, não gostava do... Eu gostava do Heihachi. Heihachi Mishima. Ah, sim, o outro vapelão demais. Qual era o nome do principal? Que era o Kazuya. Era o Ryu. Era o Jin Kazama, ou Jin... Não, o Jin é filho do Kazuya. O Kazuya é do Tekken 1 e 2. Aí o Jin é do 3. Ah, tá. O, eu joguei mais do 3. O Kazuya é o que vira o Demon. Ah, tá. Nossa, eu lembro de tudo. Meu Deus, cara. Eu tô impressionado, cara. Realmente. Pô, mas era maneiro aquele do aquele que virava um dragão, né? Um demônio, né, cara? Era um mas, deus Azteca, não era? É, mas tu jogava o primeiro round com ele, aí se tu ganhasse no outro round, ele já era um dragãozão lá e tal, soltava fogo, caralho. Era a época que o último vilão, ele obrigatoriamente tinha que ser um gigante, né? Nossa, o Apocalipse, naquela porra daqueles jogos do X-Men, que vira aquela broca nojenta. Teve o Apocalipse, teve o Massacre, que era no Marvel vs. Capcom. Sempre tinha um vilão gigante no final. E no Marvel vs. Capcom 2 era um bicho nojento, o Abyss. Ninguém sabe de onde veio, quando vai. Era quem? Abyss. Que era, ele começava pequeno, tipo, ele começava de armadura, aí ele virava um ser elemental, assim, e depois virava um ser elemental gigante. É tipo um Marvel vs. Capcom 2. Eu, pô, jogava com o meu trio de ferro. Era Cable, Ciclope e Ryu. Não perdia pra ninguém. Ninguém. O Cable dava um combo que era impossível. Eu nem lembro de ter o Cable. Eu acho que eu larguei os videogames nessa época. Eu não lembro de ter o Cable. Marvel vs. Capcom 2 tinha 58 personagens, cara. Era muita gente. Deve ser por isso. Era muita gente que começou a me confundir com fazer outras coisas mais interessantes. Era nesse que dava pra jogar já com o Capitão Comando, né? Dava pra jogar com o Strider. Dos personagens clássicos, assim, de videogame que você conseguia jogar. Não era um grande merda no jogo, mas era maneiro. Também dava. No Marvel vs. Capcom também tinha o Capitão Comando, mas... Qual que dava pra jogar o Mega Man? Eu lembro que eu jogava o Mega Man. Marvel vs. Capcom. Isso. No primeiro. E o Mega Man era pelão pra caralho. É, por isso que eu gostava de jogar com o Mega Man, porque ele era pequenininho, era difícil de acertar. E só que ele acertava todo mundo, ele era rápido. E ele tinha um botão de tiro, que era o soco médio, acho, que era muito forte. É, exato. E era maneiro que eles botavam, né, as ajudas, né, com personagens do jogo, dos jogos dos caras. Então, por exemplo, Capitão Comando, quando tu chamava ajuda lá, apareciam os outros personagens do joguinho do Capitão Comando, né? O Mac the Knife, o Guinso, aparecia aquele Baby, aquele... Eu acho que ele era foda. O Baby é que eu acho que aparecia, não lembro se o Mac the Knife e o Guinso aparecia. Aparecia sim, isso. Mas eu lembro, o Baby eu lembro que aparecia na tela grandão, assim, o Baby. Thor aparecia, a Tempestade, isso, O Colossus vinha dando uma ombrada. Então tinham várias participações assim, que era só na hora da ajuda, né? Tu chamava e os caras vinham. Mas no 2 não, no 2 todos eram selecionados. Pra jogar. Pô, esse aí eu não joguei, não. Pô, tesão pra caralho, Marvel Capcom 2. Nossa. Tá Hadouken, Ryu! Tá Hadouken, Ryu! E nós esquecemos um clássico. Samurai Shodown. Eu ia falar ele agora, caralho. Que tinha os caras jogando, porra, Japão medieval, jogo de luta. A SNK tinha muito jogo, cara, de luta, se for parar pra pensar. Tinha muita coisa. O personagem lá era o Musashi, né? Exatamente, que tinha as duas katana, puta. É o Modeste inventando arma. Só pra deixar claro, eu tenho que entrar nas coisas da Wikipédia pra lembrar o nome dos personagens, tá? Cara, eu não mexi em um site, cara, foi tudo cabeça. Não, eu tô no Google Imagens aqui como um maluco pra lembrar dos negócios. Cara, sério, bicho, eu não tenho vida social, eu sou um merda, cara. É isso que eu tô dizendo. Eu lembrei tudo de cabeça, cara. Eu entrei aqui na Wikipédia do Samurai Shodown pra tentar lembrar com quem que eu jogava. Cara, eu lembro do Samurai Shodown, que teve um amigo meu que fez a pior cagada do século. Ele comprou um Panasonic 3DO pra jogar Samurai Shodown e Street Fighter, um videogame que menos jogo teve na história, acho. Nem o Neo Geo tinha, e o Neo Geo tinha um controle gigantesco, se colocava no colo. O Neo Geo parecia que tinha, sei lá, um eletrodoméstico, né, cara? O joystick era gigante, aquela porra, né? Eu lembro que tinha um que era meio Fênix, que ele ficava de costas, que era estiloso, samurai cabeludinho. Aí tinha o cabeludinho é bom da sua, o cabelo do cara vai de joelho. É. Aí tinha um que parecia o Blanca, que usava uma luva com umas lâminas assim, fazia. Eu dava bolinha também, igual o Blanca. Aí tinha um que era gordão, com uma espada gigante. Ah, eu jogava com o óbvio, aquele, o principal lá, que tinha um rabo de cavalo gigante. O Musashi. O Musashi. Que aí ele ficava vermelho quando ficava com raiva. Daí você dava Horyugen e Hadouken, simples. É, era bagulho assim. Eu sempre ia no mais óbvio, assim, mais Ryu. No mais Ryu. Esse gordão que você falou, ele usava uma lâmina com uma corrente, né, mano? Na ponta, no cabo, né? Nossa, e tinha um grandão com uma máscara meio de baile, assim, que tinha uma cimitarra gigante. Puta, cara, não tira da puta. Cabelo vermelho, né? É, vocês estão vendo a imagem, não é possível. Uhum. O nome dele é Kiyoshiro, assim, só pra você saber. Ah, obrigado. Mas é porque tá aqui no Google Imagens. Falando agora de jogos um pouco mais recentes aí, né? Que aí eu já não. Eu quero. quero falar de um antigo também. Vocês lembram do Clay Fighter? Não. Cara, eu lembro de novo. Vocês não lembram? Cara, eu era um dos lutadores, era tudo bonequinho de massinha. Pera aí que eu já vou lembrar. Nossa. Puta, eu lembro do Clay Fighter, cara. Tinha o boneco de neve. Tinha o palhaço, cachorro, o Estátua da Liberdade. Eu lembro desse. Tinha uma melequinha verde, que era tipo aquele bonequinho do Herculoid, tá ligado? Aquela gosminha que pode se transformar em qualquer coisa. Tinha assim. O Earthworm Jim. Ah, é. Cara, tinha um cara que era um super-herói porcão, assim, que pegava na cara. Cara, eu nunca joguei isso não, cara. Eu tô vendo as imagens. Eu também não. Era muito tosco essa porra, hein. Cara, tinha uma banana, cara. Que porra é essa? Era muita droga isso aqui. Tinha uma Estátua da Liberdade mesmo, cara. Nada a ver demais, bicho. Era muito legal. Esse jogo é o mesmo jogo do... Porra, tinha um Papai Noel pelado, cara? Não lembro do Papai Noel pelado. Porra, que merda! São os mesmos caras que fizeram o jogo pra Super Nintendo, que chamava. Acho que Bloggerman. Caralho, assim. Eu vi o Papai Noel pelado aqui, que visão do inferno. Então, o Bloggerman eu acho que é aquele que é o super-herói porcão que peida na cara. É, ele peidava, ele arrancava com a porta e jogava. É, ele é um dos personagens do Play Fighter também. Meu Deus. Esse jogo era muito divertido. E tinha um jogo de luta que era do Ultraman contra monstros, cara. Que você... Ah, como é que é? Primal Rage, vocês lembram desse jogo? Não. Esse eu lembro. Primal Rage era um jogo de monstros, assim, era tesão pra caralho, cara. Cara, eu lembro desse nome, assim. Eu já te digo se eu lembro ou não lembro. Peraí. Cara, mas esse jogo era tosco, cara. Esse jogo era Primal Rage não, cara. Primal Rage era tesão. Porra, que era de monstro que tinha um macaco com o cabelo. Ah, não, horrível, cara. Pelo amor de Deus. Ah, péssimo. Eu lembrei, era muito ruim, cara. Clay Fighter era bem melhor. E tinha o Santana com o Papai Noel pelado mesmo. Mas era muito maneiro ser pai. Cara, você dava rabada com os bichos, dentada. Devia fazer o quê? Você era um dinossauro? Dava Hadouken, velho. Dava Hadouken. É um Velociryu. Velociryu. Dá Hadouken, Ryu! Cara, tinha muito jogo. Tinha um de videogame de Mega Drive, chamava Eternal Champions. Pô, eu gostava porque tinha um cara que era meio Blade Runner, assim, um cara que usava um sobretudo, um chapéu, assim, tinha umas armas meio escrutas. Qual que é esse aí? Eternal Champions. Eternal Champions. Eu fui jogar muito tempo depois e é muito ruim, cara. Não há, não esse... fale isso. Não destrua minha infância, cara. Já que a gente já entrou em PlayStation 1, o jogo do Ultimate Fight Championship pra PlayStation 1 é sensacional. Você dando um movimento de jiu-jitsu, de Muay Thai, finalizando luta com um golpe de jiu-jitsu. Eu sei que o Thiago não vai gostar disso, mas... Você lembra, Modeste, do um jogo da WWE, do... Nossa, eu joguei muito WrestleMania. Tinha Royal Rumble, tinha WrestleMania, tinha Undertaker. Tinha o palhaço. O Doink. Ben Ben Bigelow. Tinha o Ben Ben Bigelow, tinha o Doink, o palhaço, tinha o Shawn Michaels, tinha o Undertaker, tinha o Bret Hart. Eu sou um merda, eu lembro de tudo. Não sei se vocês jogaram, né? Tem uns jogos de luta mais recentes que eu só acompanho por notícia. É, um tempo atrás a DC tentou finalmente fazer um jogo de luta. E aí fez um jogo do Mortal Kombat, né? Da DC, com os caras do Mortal Kombat versus da DC. É, pois é. Eu joguei isso aí. Eu também joguei pesado. Amigo meu trazia o Xbox dele aqui pra jogar. O que você tem a dizer sobre isso, Modesto? Cara, que era uma merda. A única coisa interessantezinha que fizeram era o modo de história. Que aí tinha um sentido o porquê das lutas. Mas depois, cara, não tem como você fazer um personagem da DC ser tão filha da puta quanto os Mortal Kombat. Cara. Pois é, mas aí por que eu citei esse? É porque eu lembrava vagamente desse e agora a DC tá lançando um novo jogo que é só os heróis se enfrentando. Cara, eles estão saindo uma porrada violenta, eles deixaram o heroísmo de lado e a porrada parece que vai ser violenta, cara. Mas não saiu o trailer desse jogo ainda, né? Saiu. Mostrando o quê? Ah, não tem gameplay, é só animação. Ah, o que a gente não pode esquecer é que eles tinham uma ideia muito boa para um jogo que tava tudo certo para ser o jogo mais massa de todos, que era juntar Star Wars num jogo de luta, e fizeram uma senhora de uma merda chamada Master of Terrakazi. Eu tinha uma vontade de jogar esse jogo, cara, mas dizem que é muito ruim, né? Cara, não tem como ser pior que aquilo, cara. É muito ruim, o gráfico é tosquíssimo. A única coisa que eu usei esse CD que eu comprei é que você colocando em aparelho de som, ele tocava como se fosse uma trilha sonora de Star Wars, assim, com The Best of Star Wars. E só serviu pra isso, que o jogo é horroroso. Você luta com o Chewbacca, luta com o Darth Vader. Darth Vader, Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, Princesa Leia escrava, Princesa Leia terrorista, o Verme da Areia, aquele... Caralho, parece... o Verme da Areia é um personagem? Ah, o Verme da Areia, não, aquele... Ah, não, é Tusken Rider, né? E, sei que esse é, mesmo. Que é. E aqueles que parecem o porquinho, o lagarto verde que parece o do Cavaleiro do Dragão. Tem os Ewoks, cara. Infelizmente não, eu ia adorar matar isso. Lando Calcilius? O Lando não lembro de ter o Lando no jogo. Mas tem a Mara Jade, que depois foi casar com o Luke Skywalker. É, mas é uma bosta, não vale. Os cenários são ridículos. Só uma merda. Não tem, cara, não tem como defender esse jogo. Pra matar Ewok depois, graças a Deus, teve Rebel Assault. E teve o jogo de luta dos Cavaleiros do Zodíaco. Como podemos esquecer? Nossa, é clássico, velho. Puta que pariu, não acredito, velho. Eu nunca joguei. Ah, também depois do Clay Fighter, né, cara? Vale qualquer merda, né? Não, é porque eu não citei o jogo de luta dos Power Rangers. Obrigado, você cagou com a minha noite de lembrar disso. Ah, explodiu a cabeça de todo mundo agora, né? Eu tinha um joguinho de luta dos Power Rangers. O Rona com a outra panga. Eu só guardo bosta na memória. A memória gamer dele se resume a Clay Fighter e Power Rangers. Tá Hadoukinho! Tá Hadoukinho! How do you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked. Bom, mas agora vamos apelar pro nosso gamer da nova geração, o Sr. Z. Cara, eu não jogo jogo de luta recente aí há muito tempo, cara. E acho que só o Z aqui, né, que mais tem algum contato com ele, com esses jogos mais novos. Então, Z, dá um panorama aí pra gente aí. O que tem de jogo de luta hoje aí? Novas versões dos antigos? Tem algum jogo novo que vale a pena mencionar aí, que é novidade mesmo? Cara, novidade é o que tá sendo bastante esperado, é o Tekken versus Street Fighter. É sempre o versus, né? Os caras fazem isso direto. Depois que fez o primeiro versus, os caras misturam tudo, né, cara? É. Isso porque a gente não falou do Smash Bros. Ainda, do Nintendo 64. Começou no Nintendo 64, que era o Super Smash Bros. São os personagens da Nintendo se lutando entre si. É o Super Mario, luta. Tem o Link do Legend of Zelda, tem o Kirby, aquela bolinha cor-de-rosa. Caralho, tem a Samus Aran. Cara, e tem um dizem que é uma merda, mas pelo menos eu vi uma crítica. É, tem um com os personagens do Cartoon Network, né, cara? Joga com o Johnny Bravo, joga com... Isso deve ser maneiro. Isso é massa, mano. Mas dizem que o jogo é ruimzinho pra caramba. Eu não sei. Eu sei que teve uma época que, durante a época de emulador e tal, que tinha os Mugen, né? O Mugen. Ah, assim. Mugen. Ah, Mugen tem bastante. Porra, aí se lutava o Goku, lutava contra o Sonic, contra o Homer Simpson, virava Super Saiyajin. Não, o melhor joguinho que eu vi desses feitos em Mugen foi do Chaves. Clássico. Street Chaves. Clássico. E aí, mais recentemente, do Street Fighter, teve o Street Fighter 4, que saiu recentemente pro PS... Não tão recentemente, mas saiu pro PS3 e pro Xbox. Tem uma estética meio 2D, só que meio misturado com 3D, com os desenhos e tal, meio rabiscado, assim, bem, bem bacana. Bem legal, isso aí eu gostei desse jogo. É o que tem um gráfico meio sujo, assim, meio desenhado com carvão, assim. É, isso. Eu já vi muito em demonstração de loja, assim, os caras botam esse jogo na tela lá do computador lá pra direto um tempo atrás. É, mas durante o jogo ele não é muito assim, não, né? Mas é os vídeos de abertura e tal. Uhum. Mas ele tem esse aspecto mesmo de desenho, assim, é bem bacana. E mais recentemente o Mortal Kombat, né? Que, pô, foi o jogo mais de luta mais aguardado do ano. do ano passado, que trouxe um modo diferente no Mortal Kombat, que é o modo história. Então você tem os clássicos como a pirâmide lá, os desafios, né, de Mortal Kombat, mas tem o modo história, onde você vai percorrendo a história do jogo com todos os personagens. Então você não vai com um único personagem do início ao fim. Você começa a sua história com Johnny Cage, se não me engano, e aí dividido em capítulos, né? Cada capítulo é um personagem diferente que você controla. Como foi Mortal Kombat vs DC Universe. Sim, e aí eles incluíram alguns personagens desse jogo, como o Kratos, do God of War, exclusivo pra PS3, o Freddy Krueger, que eles lançaram no Halloween, em outubro do ano passado, e alguns outros personagens, como a Scarlet, Kenshi, que é um espadachim cego. É, eles têm essa mania agora, né? Eu lembro que teve um Soul Calibur desses aí qualquer, que tinha versões especiais, que você tinha o Yoda... O Darth Vader pra Play 3, Yoda pra Xbox e o do Zelda pra Wii. É, mas deixa eu só lembrar agora também da nova geração. Queria recomendar um pro Thiago Moura, que é o UFC. Como é que é? Undisputed 3, se não me engano, agora não lembro. Tem muitos jogos nesses desses de MMA, de UFC. De... É, mas o oficial, esse com Anderson Silva na capa, que não é esporte, é jogo. No segundo Moura, esse é muito bom. E outro que eu queria recomendar, que é uma série que vem desde o PlayStation 2, que era da WWE, que era SmackDown vs Raw, e agora WWE 12 vai ser agora WWE 13. Caramba. O legal dele é o seguinte: você joga no ringue inteiro, assim, você faz tudo que você faz numa luta da WWE. E tem todos aqueles modos com numa Sarah, luta não, Charles. Num teatro. Puta que me pariu. Você faz tudo, pega lata de lixo pra bater no cara, pega cadeira pra bater, joga com a chala. Dá tapa na cara do juiz. Exatamente. É um tesão você tem. E a liberdade de movimento é muito grande. Os caras fizeram um jogo muito caprichado. Eu tenho uma coisa muito contra isso. Tem o Nacho Libre nesse jogo. Tem um jogo da AAA, que é a Federação Mexicana, que é bem Nacho Libre. Tem uma coisa que eu sou muito contra esses jogos da WWE, cara. Que é aquele lance, quando você tá vendo a luta, tudo bem, você sabe que é tudo armado ali, a parada, que os caras fazem os movimentos. E tal, e aí o cara finge que tá machucado, mas no jogo, velho, você leva uma porrada, o cara fica lá com a mão no joelho em posição fetal de um lado pro outro e você tenta levantar, o desgraçado, ele não levanta. Porque você pega o fraquinho, né? Pega o Rei Mistério, daqui a fazer o quê? Mas falando ainda desse Mortal Kombat recente que saiu, cara, eles mudaram os fatalities estão muito sanguinários, velho. E lógico que quem viu aí já deve ter visto todos os fatalities no YouTube, né? Mas, cara, tem uns fatalities é muito gore, assim. Tipo, vocês lembram do Kung Lao, que é aquele que tem o chapéu? Uh-huh. Ele joga o chapéu no chão, assim, ele fica rodando tipo uma serra, ele pega as duas pernas do cara assim e vem trazendo na serra até cortar o cara no meio, velho. Caraca. Ele levanta as duas metades do cara assim. É muito sanguinário, velho. Tá brincando, brinco. Pro programa pra toda a família, né? Ô, Modeste, fizeram muita galhofada também com o Mortal Kombat, né, cara? Nossa, Mortal Kombat chegou uma época no Play 2 que era impossível, cara. Dead Alliance, aquele Shaolin Monk, depois... Aquele Armageddon, você chegou a jogar? Que os caras usavam a espada, a lança... Nossa, não dá. Mortal 4 já foi uma bosta, cara. Aí o Mortal Kombat tá se recuperando agora, porque Mortal Kombat perdeu a moral com todo mundo. Esse é um jogo que tá se recuperando só agora. Enquanto o Street Fighter sempre teve em cima, Tekken sempre teve em cima, Mortal Kombat chegou uma época que ninguém mais queria saber de Mortal Kombat. Porque eles renovaram o jogo com esse último, né? E tá dando muito certo, assim, só elogio. O Fábio colocar o Freddy Krueger já dá moral, né, cara? Tem o Jason também? O que vai ter agora? Mas isso é uma coisa que eu acho um porre, cara. Você compra um jogo e tem que comprar um monte de coisa em DLC depois. Tipo o Marvel vs Capcom 3. Que daí você tem que comprar a armadura do Patriota de Ferro, você tem que comprar. O Motoqueiro Fantasma, você tem que comprar. O Doutor Estranho, tem que comprar. Porra, cara, que ponha todo jogador pra jogar e pronto. Eu nunca joguei muito Marvel vs Capcom, cara, porque, porra, aquela explosão de luz, de cores, aquela rave no meu videogame. Ah, não, aquilo, se eu jogar aquilo muito, eu caio com um ataque epilético no chão, cara. Babando, virando os olhos, engolindo a língua. Se jogar em 3D, então. Não! Cara, mas tem neguinho que, porra, o Thor, cara, é impressionante, assim, a quantidade de cor que tem o especial do Thor. Mas, porra, cara, não dá, né? Isso que eu acho muito ruim nessa nova geração do videogame. Tudo é DLC, cara. Você quer comprar alguma coisa, jogar alguma coisa DLC. DLC, porra, é foda. Esses especiais coloridos é bom pra jogar em tela de LSD, né? Bom. Mas então, cara, uma coisa que a gente não citou, e a gente tá chegando perto do final, e eu tenho que citar isso, porque é um clássico, cara. A fase de quebrar o carro do Street Fighter, a gente não lembrou disso, cara. Que porra era aquela, cara? Que melhor coisa. Ensinando crianças ao vandalismo. Mas tá no meio da porrada da rua, Street Fighter, né? Aí daqui a pouco para tudo. Agora fase bônus pra mostrar que você é fodão, você vai quebrar um carro, né, no chute. Porra! Nada mais óbvio. No Final Fight você quebrava com cano, lembra? É verdade. Tinha as fases bônus também de quebrar barril, né? Quebrar barril, de quebrar lata pegando fogo. Aí no Super Nintendo tinha de tijolo, que não tinha nos outros. Então é isso daí, chegamos ao final do podcast, então pra fazer uma enquetezinha final aqui, eu quero que primeiro cada um cite qual o seu jogo de luta favorito de todos os jogos. Moura. Pô, tinha que começar comigo, cara. Ô, Múcio. Ah, velho, eu vou ser óbvio e falar que é o Street Fighter, né, cara? O Street Fighter Zero, pra ser mais específico. Quando mudou os desenhos e a jogabilidade ficou mais bacana. Cara, eu acho que esse último Street Fighter aí, o Street Fighter 4, ele é bem bacana. Ele relembra bastante o Street Fighter 2 e ainda, além de ser mais estilizado e tal, ele ainda dá a possibilidade de se jogar online, né? Eu acho isso bem, bem bacana. Legal, vamos ver então qual vai ser a versão de Street Fighter que o Vodete vai eleger. 03. Todo mundo só prefere o Street Fighter, cara, é incrível. Cara, mas 03 no PlayStation tinha um modo muito bom chamado World Tour, que você ia melhorando o personagem, que você ia... E tinha umas lutas, os duelos que eles iam sugerindo pra você, e você ia melhorando, você ia ganhando defesa infinita, ia ganhando mais poder e tal, assim. Era muito tesão, e a história era legal de acompanhar, assim. E, porra, Street Fighter já é foda, muito foda. Aí quando você põe uma historinha legal junto, daí já era, 03. Então, já que o Modeste votou no Street Fighter e o Moura também, então eu vou falar do Mortal, esse último então, cara. Ô, oh, falta de personalidade, mudando. Puta que pariu! Lamentável. Cara, mas eu não vou votar no. Cara, na boa, Street Fighter 2 é Orconcourt, cara. O Champion Edition é foda, cara. Mas eu vou votar no Tekken 3, porque, assim, foi o mais divertido assim, que eu já joguei, assim, da galera jogar. Por mais que ele não exigisse um grande conhecimento, né? E talvez até por isso, diversidade legal de personagens e a facilidade de você fazer alguns golpes e tal. A gente saía do trabalho todo dia, numa época, e na hora do almoço, né? Saía do almoço, o pessoal almoçava junto e sempre ia lá queimar duas, três fichinhas de Tekken, cara. Caraca, velho, no Tekken 3 você já trabalhava? Claro, pô. Claro, meu Deus, cara, eu também. Tekken tem o quê? Tem uns 10 anos, Tekken? Não, tem mais. Tem mais? Tekken eu não jogava nem no fliperama, eu jogava naquelas locadoras que tinham videogame pra alugar. Então, cara, era muito maneiro, assim, porque o cara não sabia jogar nada, mas todo mundo brincava, a gente se revezava lá e, cara, era muito legal. Variedade de personagens, assim, todo mundo, a gente conseguia jogar com vários personagens diferentes. Cada dia a gente escolhia um e tal. Claro que o Skindin era o favorito, né? Mas... Skindin! É de gordo! Skindin! Caralho, eu nunca com essa cabeça. Era muito maneiro, muito maneiro. Agora vamos outra eleição aí. O seu personagem favorito de todos mas os jogos. Isso aí. Modeste, começa você. Quem? Que o seu não... personagem. Não, é... O personagem. É o Ken! Ken? Ken Masters. O namorado da Barbie, esse? Não, eu também, pode ser. Zero. Sagat. Moura. Blanca. Cara, contar uma pra vocês, cara, que eu esqueci de contar dando podcast, mas é bem rapidinho. Power Ranger vermelho. Nossa. Do lado do colégio da polícia onde eu estudava. O papai era pelado. do lado do colégio da polícia onde eu estudava, tinha um lugar que locava máquina de fliperama pros fliperamas. A gente juntou uma galerinha, cara. Alugamos por um fim de semana uma máquina de Street Fighter. Juntamos 6 pessoas que entregaram em casa a máquina e foram buscar na segunda-feira, cara. Sensacional fazer isso, cara. Porra, que idade você tinha quando você fez isso? Ah, a gente tava no segundo ano, segundo grau. Eu devia estar com uns 17 anos. É, nessa época a gente não tava dinheiro, mas era pra comprar bebida. Tá, Hadouken, Rio! Gostava pra caramba do rock lá do Soul Edge, cara. É, assim, é, nada demais assim. Era um daqueles personagens mais parrudos. Geralmente ele é mais lento do que os outros. É mais porque eu achava o visual dele muito foda, assim. Um bárbaro com... Ele usava uma cabeça de urso, sei lá o quê. Em cima, como se fosse um capacete. E tinha um machadão fodão lá. Então eu achava o visual dele muito maneiro. Depois usei ele pra RPG, né, com RPG de computador que dá pra você customizar a foto do teu personagem. Então fazia, botava, usava a foto dele, usava ele como personagem do jogo e tal, achava maneiro demais. Caraca, você falou do Rock, eu lembrei do Rock Balboa. E eu ia falar agora do jogo de boxe do Rock Balboa 2. Nossa, se a gente não falasse o Duende Amarelo ia xingar a gente, cara. tem um jogo do, acho que Play 2, do Rock Balboa, tem um modo história, você vai lutando contra o Doutrinador, Ivan Drago, né? Doberlang, assim. Todo mundo, assim. É. Você pega até o Tommy Gunn, cara. Aquele bosta do Tommy Morrison. Mentira, meu personagem favorito não é o Papai Noel pelado, não, é o Huaran. Agora que não. Se salvou aos 45 segundos. Tá, Hadouken, Rio! Cara, e o mais tosco, assim, cara, de todos os personagens, assim, de... Pô, Papai Noel pelado, né, velho? Papai Noel pelado. Cara, Papai Noel pelado é foda, cara. Mas tem o Angus ali de um outro jogo que o Zé mostrou pra gente agora, que o cara deve ter o pior caso de polenguinho da história, porque o golpe dele é erguer o kilt e sair uma bola de fogo, cara. Que merda. Do saco dele. Do saco, bicho. Porra. É um jogo pra Jaguar, velho. Muito velho. E nossa, muito tosco. Tipo, o fatality dele, ele dá um chute de baixo pra cima, a cabeça do cara vai pra cima, pingando sangue, volta, quando tá caindo, ele dá uma cabeçada na cabeça. Que merda, hein? Cara, é uma das coisas mais ridículas, cara, que eu já vi. Agora, o Tekken 3 tinha uns também muito horríveis, né, cara? Ele tinha um urso panda, lembra dessa porra? E um toco de madeira, lembra? Tinha um toco de madeira. O toco de madeira era maneiro, cara. E tinha um cara que tinha uma espada que ele trepava em cima da espada. Um dos golpes dele. Yoshimitsu. Era o Yoshimitsu. Yoshimitsu era foda, cara. Cara, mas é muito fiado. O cara trepava em cima da espada. Fica com o cu na espada, cara. Falando em cu na espada, você lembra da versão feminina do Yoshimitsu? É Yoshimitsu? É a Kuni. Não, tem no jogo. É Kunimitsu. Kunimitsu, que em japonês, né? Ku quer dizer Kunimitsu, quer dizer na espada. Agora, cara, o mais tosco de todos, pra mim, era do Soul Edge também. O Modesto acho que vai lembrar. Tinha um cara que era todo com tiras de couro e com uma porra de uma faca na mão, assim. Uhum. O Voldo. Cara, que merda de personagem, cara. Puta, né? Cara, e ele permanece, ele foi pro Soul Calibur, tudo, cara, tem o Voldo lá, cara. É muito escroto aquele personagem, cara. É tipo um Merlin Manson piorado, cara. Nossa, cara, o golpe mais tosco do que tinha do Soul Edge. Freud vai lembrar, a Sofitia dava uma chave de buceta no cara. Sim. Ela montava a buceta na cara do sujeito e quebrava o pescoço. Eu, por que isso é tosco, velho? Porque, pô, quem que não ia querer? Uma guria gostosinha que venha, né? Tá, Hadouken, Rio! Bom, é isso daí, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido esse podcast. Porrada com o meu. Não sigam o exemplo do Street Fighter. Não destruam carros na rua na base do chute, tá? Não é uma atitude recomendável. Ah, até porque eu duvido alguém conseguir fazer aquilo no carro na bicuda, né? Nossa, pegando aqui os carros velhos ainda. É uma brazoca destruir a bicuda. Então é isso daí. Até o próximo podcast. Fala! Hadouken! Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Sure you can! É isso aí, estamos aqui novamente para o Momento Areva. Aqui é o Freud e o Sr. Marcelo Soares. Que agora eu fiquei surdo depois desse show, viu? Sr. Tiago Moura. quase ninguém me ouve aqui. Bom, galera, é o seguinte, vamos começar aqui com a leitura dos comentários atrasada, né? Temos dois podcasts. Começar com o podcast empolgante, que foi o podcast 93, cenas mais empolgantes do cinema. Senhor Moura, selecionou comentários para nós? Então, o Coruja aqui comentou, né? Eu só tenho uma coisa sobre todas essas cenas citadas. E ele criou ali o selinho Eu Concordo, Vini, de qualidade, né? O Vini virou o meme já de internet, com a mania dele de concordar com absolutamente tudo. Não, nada mais justo se tem o selo de qualidade modéstia, agora selo de concordância do Vini. Muito bom, muito bom. Coruja sempre fazendo suas corujices aí. Ah, eu escolhi aqui também o comentário do Baltazar. Dois comentários do Baltazar, na verdade. O primeiro é que ele fala que o G.I. Joe é uma vergonha alheia do início ao fim, e isso ninguém discorda. Mas falando de Batman, aquela cena em que o morcego e o Robin se olham e falam: "Nós somos mais do que amigos, nós somos parceiros." Foi de afundar na poltrona. Aê, parceira, essa aí, cena parceira. Aí foi esperada no Romário aí. Que é meu peixe, tá ligado? E outro do Baltazar aqui, que ele elucidou a minha dúvida, né? Que eu perguntei o que que era esse transfer, que comentaram que era uma mania horrível. E ele explicou que o transfer é aquela parada urbana de pintar só o rosto da criatura ou algo que lembre um personagem, muito pior que pichação. Que é exatamente o que o Zé falou, né? Que é tipo uns buraquinhos na cartolina, assim, os caras picham e fica só o formato do rosto ali. Uhum. Obrigado, Baltazar, por esclarecer aqui essa tão grande dúvida que eu tinha na minha vida. Senhor Marcelo. Felipe Passo Silveira, que ele colocou: "Porra, tocaram o tema de Gladiador, mas não falaram da cena em que ele tira o elmo no Coliseu e mostra pra aquele imperador cuzão, ó o palavrão, rapaz, que ia comer a bunda dele, olha, porque é isso. E de uma cena que acho ridícula é o Batman virando a moto na parede em The Dark Knight." Ah, cara, aquela da moto é horrível. O tema da pod, ele é do Gladiador, não é comentado, mas aí é uma questão de um easter egg, assim, tipo, quem for inteligente consegue perceber que foi uma coisa do editor. O editor quis colocar uma coisa que ninguém falou, então vamos botar esse filme que ninguém falou. É uma boa desculpa, quer dizer, nem tanta, mas foi isso aí. O editor pegou qualquer trilha e botou, a verdade é essa, né? Vamos ser sinceros, vamos parar de pirula, né? Pegou qualquer trilha e botou mesmo, e é isso daí. É, outra que eu selecionei aqui foi do Creed Kleber pro Z, né? No dia do aniversário do Creed, ele disse que chegou em casa e encontrou na cama uma caixa de tênis, lindamente embrulhada com papel de presente de rosa cheio de princesas da Disney. Aí ele desembrulhou com todo cuidado para não danificar o papel que era lindo e tal. E após abrir a caixa, tomou um susto. Havia uma outra caixa de um iPad de terceira geração com um iPad 3.0 km dentro e todo meu. Aí ele falou: "Pois é, Zé, cada um tem um amor que merece." Aí, Zé, tá vendo? Você não quis ser o titular do Kleber, do Creed Kleber. Quis ser só o amante. Aí, se você fosse o titular, olha aí. De repente ele se empolgava e também te retribuía uns presentes assim, tá vendo? E o último foi o Kleber Maia. Ele disse que é o podcast As Cenas Mais Empolgantes do Cinema e é lembrar de Renascer. Então por que não lembrar do Tom da Lua contra a Raquel? Assim, é uma cena mais empolgante do cinema, mas Renascer é uma cena empolgante de toda a história audiovisual mundial, cara. Tem como não passar despercebido, né? Tom da Lua contra a Raquel, ele já apareceu em outros momentos aqui do podcast anterior, não sei se você já ouviu. Então ela andou visitando o Moura, então a gente já falou muito dele, então a gente preferiu não falar dele nesse momento. Mas se for pra falar, eles merecem, né? Tony da Lu e Raquel merecem um podcast só pra eles, né? Já. Sim, com certeza. Pois então, vamos lá, alguns comentários aqui. O Stuart: "Eu nunca tinha clicado em salvar a imagem downloads. Desde que vocês leram o e-mail do ouvinte que faz isso, eu tô fazendo essa besteira o tempo todo." Se liga aí, Stuart. Tá pegando o defeito dos outros, cara. Teve um outro aqui legal, que foi do One Master, cara. Ele listou uma porrada de cenas legais, vou falar aqui rapidamente. Vou citar 10 cenas, uma para cada participante, mais empolgantes, na minha opinião. Luke Skywalker olhando para o pôr do sol em Tatooine, quando ele decide seguir Obi-Wan. Cena de mergulho em Inception, quando eles estão em vários níveis de sonho. A população de Nova York ajudando Homem-Aranha e Homem-Aranha 1. Foi no Homem-Aranha 1 que a população ajudou ele? Não, foi no 2. Foi no 2, né, que foi aquela do trem lá, né? Exato. Eu, quando vi no cinema, achei ridícula. É, eu acho. Essa cena é legal e piegas ao mesmo tempo, né? Assim, a ideia é boa, mas em alguns pontos ela fica meio piegas pra caralho, mas tudo bem. Jack Chan contra a gangue arrebentando em Nova York. A perseguição parkour em Cassino Royale. Não, cara, se a gente for falar de parkour, a gente tem que falar de The Office. The Office sim, que é um parkour. Parkour, parkour! Ali sim. É o parkour mais empolgante da história. É, claro, porra. O final, então, do cara pulando é demais. A cena em que abre a Arca da Aliança, os Caçadores da Arca Perdida, aquela cena é foda mesmo. Apesar que a mais icônica, assim, é a do começo, né? Que é a do... a da pedra rolando, né? Ele correndo lá. Rambo enfrentando a galera na floresta, em Rambo sim. 1. A galera na floresta. Parece o título da Sessão da Tarde, né? Rambo e a galera da floresta. Este soldado muito louco vai enfrentar uma galera na floresta. Rambo. E aprontar várias confusões para sobreviver ao Vietnã. Isso aí. Quando o Neo começa a acreditar que ele pode ser o escolhido e decide enfrentar o agente Smith, o Clark Kent encontra na Fortaleza da Solidão em Super-Homem o filme, e Batman assumindo a culpa pelos crimes do Duas Caras no final de The Dark Knight. Ok, One Master, registrado as suas escolhas. O Douglas Carvalho de Souza falou aqui, ó. Uma das cenas mais marcantes pra mim é aquela do Vingador do Futuro, onde o Schwarzer tira o aparelho rastreador que está na cabeça dele pelo nariz. Essa cena é foda mesmo, é muito legal. Eu assistindo essa cena com meus 8 anos de idade, foi totalmente impactante pra mim. Comecei a pensar se havia algo semelhante em minha cabeça. Cheguei até a futucar o nariz com uma caneta pra ver se encontrava algo metálico ou algo do tipo. Puta que pariu, tudo bom. Pelo amor de Deus. Sim, eu achava que os acontecimentos em um filme eram verdadeiros com 8 anos de idade. Lamentável. Isso aí, Edu. Por isso que hoje você ouve o podcast Farevo. Acho que quando você futucou, você soltou algumas peças da posição ali. Foi que nem o Homer, né? Aquele lápis entrou, que atravessou lá o cérebro e ficou burro. E o último aqui, Davi Moraes. Muito bom o podcast, divertido, sem firula sonora, que é legal, mas às vezes enche o saco. As cenas citadas são mesmo muito boas. Tem muita coisa que me agrada no cinema, mas uma das minhas cenas preferidas é quando o Neo se esquiva das balas em Matrix. E a Trinity concluindo, metendo um balaço na cabeça do agente e soltando a frase desvia dessa, é do caralho. Pô, cara, essa cena realmente, quando ela faz essa parada no cinema, foi foda, cara. Aquela parte do cara pulando do helicóptero, e aí ele salva o Morpheus e tal, eu achei meio exagerado. Mas, pô, a parte que ela dá o tirombaço e fala isso é realmente, quando eu vi a primeira vez, achei foda demais. Tem outro podcast, né? Vamos lá, é o podcast de Watchmen, podcast 94, mantendo aí a tradição, senhor Moura. Vou ler aqui o do... difícil o nome aqui da pessoa. Shellidra Atômica, Marvete, Petralha e Juvenil. O único artigo que eu não li em Watchmen foi justamente o do Dryberg. Todos os outros pareciam interessantes e daí veio o cabra, me fala de pássaros. Algumas páginas antes ele disse que parou de escrever sobre ornitologia, pois ninguém lia os artigos. Mas é claro que eles não liam, eram chatos pra cacete, seu bucha. Quer dizer, o Alan Moore, ele foi tão perspicaz que ele falou que os artigos do Dan eram chatos sobre ornitologia e deu o exemplo de um artigo chato de ornitologia. Eu então vou reler esse artigo, cara, pra ver se tem alguma coisa ali que eu realmente não lembro. Desse eu não lembro nada. Tem outros que eu acho que eu gravei realmente muitas informações que achei muito relevantes. Esse daí eu realmente não lembro nada dele. Encheram o nosso saco pra fazer um podcast sobre o Watchmen e fazem 15 comentários. Pelo amor de Deus, a gente não vai mais seguir as sugestões dos leitores. Isso aí. Marcelo? Eu escolhi aqui um do Marco, que ele coloca triplo, Dr. Manhattan está pelado agora, de novo. Eu queria entender uma coisa assim, importante. Quem é esse triplo? Sempre vive e mexe com falar. É um cara saco aí de um outro site. É um merda esse cara. É um site de merda também, que é o quê? Por favor, não vem encher nosso saco com coisas de outros sites aí, tu conhece essas pessoas. É um site de terceira qualidade, assim, a gente fica aqui, uma fita por R$200? R$200? Ah, vá merda, porra! Vá merda, porra! O Biro disse na completou, né? Freud, o coruja só brocha quando você não está vestido de triplo. eu conheço que eu ri desse daí. Só tudo isso? Somente. Então vamos lá. É o senhor Creed Kleber colocou aqui. A parada gay de São Paulo é domingo. MDM, MRG e BDE falando de viadagem. E vocês falando de Watchmen? Porra, Rafael, você traiu o movimento alcurista, mano. Mas a gente falou da viadagem do Rorschach, rapaz. A suposta viadagem do Rorschach no podcast. Então, de certa forma, não foi totalmente deslocado do tema. O Hever teve dois comentários aqui legais. Um, ele falou dos extras de Watchmen, né? A história de piratas e o autor das editoras de piratas é muito surreal. Juro que até o dito cujo autor ter aparecido na história corrente, eu pensava que ele era um personagem real. Mas a história da EC Comics é real, né, cara? Eu eu realmente não lembro, preciso ver lá se realmente tem pessoas citadas ali que faziam parte da EC Comics. Eu acho que sim, mas depois eu vou olhar com calma. Ele falou também, um dos maiores pecados do filme foi não ter posto ou tentado pôr a percepção temporal do azulão. Sim, é, teria sido interessante se fosse bem feito, né? Mas não sei. A gente acabou não falando do filme, né? Porque durou tanto tempo a gente falando da HQ, que até no final do podcast tem um trechinho que, né, a gente conversou antes do podcast, cita várias coisas que a gente ia falar, né, e que acabou não dando tempo, porque senão o podcast teria umas 3 horas, né. O filme do Watchmen também não merece um podcast só pra ele. Não merece um podcast só pra ele. Mas quem sabe um dia a gente faz um falando aí sobre todos os derivados de Watchmen, né, coisas relacionadas, o Before Watchmen, não sei. A torradeira também? A torradeira é interessante, né. É um produto de uma relevância incrível. Vocês já viram aquela tirinha que é o pai e o menino olhando e o menino olha, tá, pai, mas quando a torrada fica pronta, o que acontece? Aí no último quadrinho sai aquela lula gigante e os dois morrem. Existe dentro do show. Muito bom. Tem alguma coisa de Twitter ou Facebook, ou Marcelo? Dois comentários são interessantes, assim, que eu achei, né? Um, do Davi Moraes. Putz, esperar até as 20 horas pra poder ouvir essa bodega, o dia vai ser longo. Ele tem uma carinha de tristeza, não sei porque ele fica triste com essas coisas. E o Emanuel Humano, que ele botou, né, retweetou o link do podcast whatever, sobre o Watchmen, e botou quem o Aravaeia os... interrogação. Ah, deixa pra lá. Não conseguiu completar, né, a frase, né? Insistiu no meio do caminho. Bom, uma coisa legal até que eu vou comentar é que isso é o podcast do Wargcast 93 sobre Cavaleiro das Trevas. Ou seja, foi curioso, né, que mais ou menos bem próximo um do outro, saíram os dois podcasts dos dois cómics, né, revolucionários dos anos 80, né? Então, foi uma curiosidade aí, uma interessante. O podcast deles tá bem legal, vale a pena conferir lá. E chega, né, senhores? Assunto da semana. Senhor Marcelo, tem algo pra nós aí? Oxe, bichinho, eu tenho um negócio pra comentar com vocês. Vai estrear essa semana na Globo uma remake daquela novela Gabriela, aquela Cravo e Canela de Jorge Amado. Queria que todo mundo assistisse pra ver como é que é a Bahia, o Ilhéus, que não existe na verdade, mas que a Globo criou. Então vamos estar todo mundo vendo o sotaque falso do povo da Bahia, esse povo animado, esse povo alegre que o Balbi adora, o Balbi ama. Todo mundo tá esperando, é a cena da Gabriela lá em cima do telhado, né? Todo mundo tá ligado que, opa, quero ver a cena do telhado de novo. O remake dessa cena é o que vale. Eu queria saber se o Balbi acha que a Gabriela também é uma coisa feia que não presta, né? Se é baiano, é da Bahia, não serve. Ah, não, aí eu acho que ele vai abrir uma exceção. Senhor Moura, algo pra nós? Então, cara, saiu num site belga, se não me engano, uma matéria sobre o The Amazing Spider-Man, né? O filme tão falado novo do reboot do Homem-Aranha. Tão polêmico, né? Que todo mundo tá achando que vai ser uma merda. Na verdade, na minha opinião, são tudo as putinhas do Tobey Maguire, que acho que não tinha que ter trocado o Tobey Maguire. Também acho que o filme vai ser legal. Mas aqui, ó, de 5 estrelinhas aqui, o site é o thefilmblog.be de Bélgica, até Bélgica, né? Eles deram 4 estrelinhas ali pro filme do Spider-Man, cara, do Amazing Spider-Man. Agora também me perguntem o que que eles estão falando na crítica, porque infelizmente eu ainda não aprendi belga, né? É, cara, na boa, assim, eu não acho que o filme vai ser grande merda, cara. Eu vi, inclusive, um trailer dele em 3D, que eu finalmente consegui levar meu filho pra ver o filme dos Vingadores, antes de sair de cartaz, né? E aí a gente viu em 3D, e aí eu vi o trailer do filme do Aranha. Cara, é meio estranho o 3D, assim. Tem algumas cenas que fica legal, e tem outras que fica muito estranho, cara. O Aranha balançando na teia mesmo, cara. Sabe aqueles cadernos que tem um 3D na capa, assim, que você fica movendo o caderno? Que você sabe que aquele elemento ali, entre aspas, em 3D, é um corpo estranho ali dentro do negócio? Parece isso, cara. Ainda mais, principalmente as cores da roupa também. Ficou um troço meio caleidoscópico, assim, um troço meio brilhoso, sei lá. Tipo esses efeitos manuais que o cara faz com papel. Sei lá, cara. Tipo aquelas revistinhas da Turma da Mônica que se afastava do olho, assim. É, tipo isso. Cara, achei meio estranho o trailer. Em algumas coisas... Mas, assim, é muito 3D, cara. O filme é, assim, o trailer mostra muitas cenas em 3D. Como eu já tinha falado, né? A gente comentou no MU passado aí. Com muita coisa vindo na sua cara, com muito... Eu acho que é um filme muito feito pra essa geração gamer recente, entendeu? Tenho medo, assim, do negócio que apela muito nesse sentido. Eu acho que o filme vai ser legalzinho, eu acho que o pessoal não tem que ficar se prendendo no Aranha Antigo, que também tinha um monte de problemas. Não vai ser nada memorável, não vai ser grande merda, não. Eu vi uma coisa que me chamou bastante atenção, cara, eu acho que foi no Judão que eu vi. Eles colocaram uns 5 vídeos, mais ou menos, de 5 a 10 minutos cada um, mostrando os bastidores da gravação e como tudo, tipo, quase praticamente todos os movimentos do Homem-Aranha e do Peter são feitos com o ator mesmo, com dublês, cara. Isso eu achei muito legal. Ah, sim. Porque vai tirar bastante daqui. Uma coisa que me irritava muito nos filmes do Sam Raimi era aquele Homem-Aranha que parecia o bonequinho do Tekken, tá ligado? É, exato. Que aquele Homem-Aranha de borracha, assim, e em momentos que nem precisava ter o Homem-Aranha de borracha, eles tacavam o Homem-Aranha digital. E, cara, os vídeos, assim, dos bastidores estão bem legais. Os efeitos, tipo, tudo com cabo. O próprio Andrew Garfield fazendo os movimentos, o moleque deve ter treinado pra caralho pra fazer o que ele fez, porque tem cenas que aparece ele correndo, fazendo aqueles movimentos meio parkour, assim, tá? E sem cabo, sim. Nada. Esse filme tem algumas coisas legais, assim, eu acho que o negócio de retomar ele ter criado lá o fluido da teia, por mais bizarro que possa parecer, eu acho legal, né, ter mudado aquele conceito que eles fizeram do outro filme, da teia biológica dele. E ele vai ser muito nerd, né, cara? Ele vai ser um cara com, sei lá, a origem dele vai ser um pouco modificada e tal, os pais dele cientistas, fodaçaralhos e agente do Secretos e um monte de outras histórias aí. Vai ter uma pegada mais do Ultimate também, né, cara? Tipo, porque quem tá achando, ai, não devia ter trocado o Tobey Maguire. Tenta pensar assim, então, os filmes do Tobey Maguire eram do Homem-Aranha 616 e esse agora é o do Homem-Aranha Ultimate, pronto. É, o negócio dele começar a ser bem humorado, né, quando tá como Homem-Aranha, eu acho muito legal retomarem também. Porra, porque era um saco aquele Homem-Aranha totalmente depressivo ou que não falava nada dos filmes do Sam Raimi, né, cara? Eu, assim, achei ele meio noiado de cocaína, assim, né, cara? Naquela cena que ele atira umas teias, que o cara tá... Ele atira as teias do cara, ele faz os movimentos meio Power Ranger pra soltar a teia, né, cara? Mas ele é um moleque de 17 anos, moleque de 17 anos é tão retardado, né, cara? É um cara que deve jogar videogame, pô, joga uns Mirrorhead lá da vida, e fica pulando pra lá e pra cá, e é isso, o cara tá querendo ser o que ele fazia no videogame. A tua reclamação, ela tem cabimento, o Freud, teu comentário, em relação ao exagero em 3D e que isso pode prejudicar o roteiro. O cara tem gente reclamando que ele anda de skate no filme, cara. É, não, tô adaptando o personagem, né? É, mas assim, eu até entendo isso também, porque assim, foge um pouco do conceito do personagem, mas é o Remy, é cada versão, o cara adapta as coisas, assim, né, cara? Faz parte. O Homem-Aranha era adolescente nos quadrinhos, quando? Nos anos 60, mais ou menos, né? Se eu pego um adolescente hoje em dia, qualquer moleque que é adolescente anda de skate, porra, é um adolescente hoje em dia, não nos anos 60. É, mas o que acontece é o seguinte, veja bem, é porque o Aranha sempre teve aquele, é o nerdão. É o nerdão mesmo, aquele isoladão, meio antissocial e tal. E agora estão fazendo um moleque descolado, pichamuro. Isso incomoda a gente, né, que é fã do personagem. Não, mas ele tinha que ser o quê? Um nerd tipo Big Bang Theory, assim, pra agradar a galera? É, não sei. O pessoal tá achando ele meio Charlie Brown demais, talvez, não sei. Ah, sei lá, eu acho que a nova geração nerd não é aquele estereótipo mais. Sim. A galera tem que desbitar. Quer dizer, na verdade tem muito, muito nerd que ainda é, mas eles têm que olhar pro lado e ver que não é todo mundo que é assim. Ah, cara, é uma adaptação pra um novo público. Então sofre mudanças mesmo. Eu gostei que algumas coisas eles estão retomando conceitos do personagem que eu acho que nunca poderiam ficar de fora. Na verdade, principalmente a parte do humor, né? Eu acho que isso é uma característica muito forte do personagem. O nervosismo dele, ele, quando ele tá como aranha, ele disfarça com bom humor. E os filmes do Raimi não tinham isso. Quando você pega as características principais do personagem e fala, isso aqui vai ter que ter, isso pra mim é uma característica do Homem-Aranha que sempre tem que ter em qualquer adaptação. Com certeza. É, e o Raimi falhou de não colocar isso. Era muito emo aquele Homem-Aranha. Lógico, a gente não viu o filme ainda pra falar da atuação do moleque. Só que o Tobey Maguire, por mais que tenha sido o Peter Parker bacana, cara, eu achei muito retardado, assim, sabe? Exageradamente bocó, assim. É. Eu não... Me irrita. Não é só bocó que ele demais, é assim. Isso, né, cara? Claro, não tô criticando o Tobey Maguire, que é um baita do ator. Também ele tá cagando, porque ele não vai ouvir isso, mas... Mas da forma que... Aí vai ter um comentário, ó. Vai ter um comentário do Tobey Maguire aí nos comentários desse podcast, hein? Tu vai ver só. Outra coisa legal, além do bom humor deles retomarem, é o lado cientista dele, né, cara? Que você via muito pouco no... Sim. Nos filmes do Raimi também. Nos filmes do Raimi, eles transformaram o Peter Parker simplesmente num loser, ponto. E aqui ele é um nerd, um adolescente nerd cientista, cara. Eu acho bacana. Se via pouco, não se via quase, né? Porque o cara, ele era um estudante lá no primeiro período. lá no primeiro período, no primeiro filme. Ele era um estudantezinho que tá fazendo uma visita, vira uma aranha, depois no segundo filme ele tá aparecendo só assistindo aula e alguma coisa e pronto, né? O cara nem aí com só fotógrafo, em aquele momento algum eles colocam o lado mais cientista dele, mais gênio e tal. Bom, veremos o que vai sair disso aí. Eu continuo achando que vai ser... Como diria o Costinha, fecha a conta, passa a régua e até o próximo episódio. Alguém tem alguma coisa a falar? Fale agora o cálice para sempre. Ah, eu tenho. Então diga. Whatever. Esse podcast é dedicado ao pai do Duende Amarelo. A equipe Whatever deseja força à família.